pai que coloca tudo na sua vida na hora certa. É. Você pode não acreditar que é a hora certa, mas você não sabe o que é a hora certa. Ai, o pai é que sabe. Ai, assim, enfim. Primeiramente, a maior mediunidade é começar pelo não julgamento. Ai, que aí tudo que vier você vai sentir, enfim. Pode ficar preocupado com o que vem de fora. Vocês, problema do vocês é que vocês querem saber fazer o quê? Vocês querem ficar sentindo tudo e vendo tudo, escutando tudo, achando que é fácil. Aí fica dormindo pedindo pra ver espírito, no dia que vê, dorme pedindo pra não ver mais. Primeiro prepara o teu coração e depois a sua mediunidade se manifestará no tempo certo. Nem tudo que é grande tem que começar na hora que você quer, não. Olha aí, nem tudo que é grande tem que começar na hora que você quer, mano. É, Gifi, se eu falo que você é um... Eu falo pra você, Gifi, assim, você, Gifi, você tem um grande talento pra ser um belo pintor. Aí você vai lá, vai pegar um pouco de tinta, vai querer pintar um quadro, vai fazer um borrão e vai falar, que é isso? Você não falou que eu era um bom pintor? Sim. Mas todo aquele que é bom em algo, ele tem que praticar a sua habilidade para se aperfeiçoar, mas ninguém nasce com dom, ele é lapidado. Eita, meu filho. Chama o iPhone, meu filho. Salve. Opa, pois não, bô. Quem que vai acender a cachimbada do neguinho? Oh. Eu tô pedindo de um fogarelzinho, só pra me ajudar aqui. É coisa rápida. Eu cuido disso. Ô, pai. Vai aqui, bô. Pronto, bô. Coisa boa, graças a Deus, é uma honra. Cuidado da cachimbada do nego velho, viu? Olha, nossa, ele tem cachimbada pra poder acender. Graças a Deus, louvado seja. Satisfação enorme poder falar consigo novamente. A satisfação é toda nossa, bebê. Depois me comer cachimba mais. Tá certo. Ai, no que nego veio poder ajudar o chinesse de novo? Fala aqui, é o vosso nome novamente, vô. Ai, pai Joaquim da Genjala. Qual que é a outra lição que a mãe escravidão deixou impressa no seu espírito? Ai, que quando o destino, ele chega pro cheio, filho, não adianta você lutar contra ele, que ele vai ter que se cumprir, filho. Acredita-se que o destino é como um tapete bordado, que as linhas e os entrecruzamentos estão determinados para que tenhamos nossas provações e aprendamos a ter amor, humildade, tolerância e o desapego da personalidade. É por aí, vô? Relaxando, já tá bordado, já tá vendo tudo, desde antes de tudo achei já ia aparecer aqui. Desde sempre você já tem de aprender a querer amar, aprender a respeitar, ser humilde, fazer as coisas que tem que fazer. sabe-se. Muitas pessoas dizem que acreditar no destino é ser passivo. Ser passivo é não fazer com que o destino se cumpra. Ficar esperando o tempo passar e as coisas acontecer. O nome disso não é destino, o nome disso é zona de conforto. O nome disso é achar que as coisas vão acontecer simplesmente você ficar parado esperando o tempo passar, gente. E não é assim que acontece. O destino, ele simplesmente serve para você ter fé em se movimentar na direção certa do que o seu espírito necessita. É assim, gente. Então, existe uma certa sabedoria em saber que, em prever que alguma coisa vai acontecer porque estava predeterminado com o objetivo de me melhorar. As coisas precisam de acontecer, vocês não têm que prever, vocês têm que simplesmente ter fé. É isso, gente. Porque se vocês querem ficar prevendo demais, vocês esquecem de agir. E esquecendo de agir, o que vocês preveu não vai acontecer. É muito melhor vocês fazerem sem saber o que vai receber lá na frente. Vale muito mais. Vale sim. Comentário. Trabalho em uma casa... considero como um hospital espiritual, mas não estou conseguindo ter minha paz. E aí, vô? A paz não está na onde você busca do lado de fora das coisas. A paz está no que você busca do lado de dentro das coisas. O lado de dentro do seu coração. O Xerife pode frequentar 1 milhão de dias de umbanda, que se você não mudar seu coração, nenhum vai te deixar em paz. Não é a casa que faz o fio, é o fio que faz a casa. Olha aí. É assim, gente. Então, quando a pessoa diz assim, ó, ainda não achei uma casa boa, o que que isso quer dizer? Ai, que ainda ela não achou um lugar que convém com as coisas que ela quer de regalia. As coisas que ela quer. Eu quero uma casa que eu posso tomar uma cervejinha no final de semana, que eu posso fumar no meio dos amigos, que eu posso falar mal do meu vizinho, que eu posso usar as roupas que eu quero. No dia que você achar uma que convém com as coisas que você quer, aí você vai achar ela boa. Do contrário, todas as outras vai ser ruim. Em vez de olhar qual casa que me ensina a amar, qual casa que me ensina a achar um desafio mais humilde. O que convém para vocês é a casa que ela se... A casa que tem que se adaptar com as condições dos difíceis, não é o difícil que tem que se adaptar com as condições da casa. E não é essa a ordem certa, né, difícil? Se você quer mudar algo, que mude por você. Não queira mudar as outras coisas para que elas se agradem no que você gosta. É assim, difícil. A pessoa me procurou e falou, Jefferson, eu preciso de uma casa boa. Me indica uma casa, todas as casas que eu vou... Quando não é uma coisa, é outra. Aí não me adapto com aquilo. Aí eu disse, olha, meu amigo, é só você abrir a tua, menino. É muito pior. Meu pai. Se nenhuma casa te agrada, te fio. Abre uma do jeito que você gosta. Não é? Mas eu te garanto que muita gente também não vai gostar da sua. Nossa. Não existe casa perfeita, filho. É. Nem Jesus de Pai Cristinho agradou todo mundo, quem diria nós que estamos na terra. Mas fazemos por onde agradar os bons. Eu digo assim, vô. Vai, faz sua parte, dá o seu exemplo, quem sabe o povo de lá não muda pra mim, ó, se não tá tão bom assim. Você não vai achar necessário os outros mudarem, filho. Tô fazendo a sua parte, você não se preocupa com o que o outro tá fazendo. Cada cada um cuida dos seus, filho. Assim vocês vão viver muito melhor se cada um se preocupar apenas com o que remete no teu nariz. Fica preocupado com o que tá na frente do outro. Esquece de olhar pra frente, bate a cara na parede olhando pro outro, filho. Olha. E tem coragem de falar que a culpa é do outro que fez ele olhar pra ele. Olha aí. E por falar em culpa do outro e não minha, questão: não consigo sentir minhas entidades. Acho que é porque essa casa trabalha com imagens. Se a casa trabalha com imagens, você está procurando o que nas entidades? Uma imagem. Tá procurando alguém pra te direcionar? O que que tem a imagem a ver com a sua falta de perseverança e a sua falta de sintonia com os seus guias, filho? É o famoso, sempre é culpa da casa, nunca é culpa do médium. Tadinho dessas casas. Guia-chefe do terreiro, na primeira consulta, disse que eu tenho uma grande mediunidade. Mas já passou 9 meses e eu não sinto nem arrepio. Ai, quem diz que tem que arrupiar pra sentir mediunidade? Tá lá. Ai, o que arrupia é frio. E desde quando uma grande mediunidade, filho? Primeiro saiba o que é uma grande mediunidade, depois reclame das sintonias e das não manifestações que você espera. Você ainda não sabe nem o que é uma grande mediunidade. Olha aí. Primeiramente, a maior mediunidade é começar pelo não julgamento. Que aí tudo que vier você vai sentir, filho. Vai de ficar preocupado com o que vem de fora. Vocês, o problema dos seis é que vocês querem fazer o quê? Vocês querem ficar sentindo tudo e vendo tudo, escutando tudo, achando que é fácil. Aí fica dormindo pedindo pra ver espírito, no dia que vê, dorme pedindo pra não ver mais. Primeiro prepara o teu coração e depois a sua mediunidade se manifestará no tempo certo. Nem tudo que é grande tem que começar na hora que você quer, não. Olha aí, nem tudo que é grande tem que começar na hora que você quer, pô. É, filho. Se eu falo que oxê é um... Eu falo pra oxê, filho, assim, oxê, filho. Você tem um grande talento para ser um belo pintor. Ah. Aí você vai lá, vai pegar um quadro de tinta, vai querer pintar um quadro, vai fazer um borrão e vai falar: que é isso? Você não falou que eu era um bom pintor? Sim. Mas todo aquele que é bom em algo, ele tem que praticar a sua habilidade para se aperfeiçoar mais. Ninguém nasce com dom, ele é lapidado, esse filho. À medida que você faz, você aprende. Por que existem karmas tão difíceis de carregar? Porque você fez muita coisa difícil de se aceitar, filho. Você faz as coisas erradas e ainda reclama do peso. A culpa não é do karma, não. É culpa da sua paixão. Que uma hora elas vão voltar pro cheiro, filho. Não tem como. Uma hora vai chegar a colher, tá difícil. Plantou mais do que consegue colher, é porque plantou em vaidade. Se plantou em vaidade, vai ter que carregar tudo pra não estragar. Então pode-se dizer que é porque a pessoa plantou muita coisa em torno da vaidade no passado. Pode, é no presente mesmo. Mas lembra de uma coisa, de filho. O pai não dá coisa que você não aguenta carregar, de filho. O problema é que eu seja preguiçoso. Não quer pegar no beijado. Não sabe a força que tem e quer ficar de moleja. É assim, difícil. Como se descobre o poder que tem para carregar o peso que lhe é compatível na encarnação? Aceitando o peso que você tem que carregar. Aceitar o peso, você vai falar: não tem jeito, vou ter que carregar. Se tá aqui pra me carregar, eu consigo. Se eu não consigo, eu vou tentar até conseguir. É assim, meu filho. Quando uma pessoa diz assim, por que que Deus me deu um peso maior que o peso do outro? Eu sou pobre, o outro é rico. Durante um evangelho no lar, ali existe uma ambientação propícia. E ele está querendo saber se pode chamar o espírito e ficar incorporando em casa. Ai, depende de onde que é sua casa, o que que você chama de casa e o que que você chama de incorporar um espírito. Ai, se você está querendo incorporar na sua casa, na onde está cheio de gente que não conhece da informação. E se você não sabe o espírito que você está incorporando, é bom você não incorporar em lugar nenhum. Mas principalmente durante os estudos, hora de estudar é hora de estudar, Gifio, não é hora de incorporar. Você está fazendo o evangelho, Gifio, concentra no que está sendo lido, no que está sendo vivido ali naquele momento, Gifio. Para que vai querer levar uma manifestação durante o seu estudo? É. Não tem necessidade de filho. Claro que sim. Por que as pessoas querem tanto incorporar um espírito? Porque elas não sabem o que é incorporar um espírito. Porque elas acham que é tudo bunda, tudo é coisa bonitinha. Porque ela já acha que fulano vai gostar mais de mim, porque ela já acha que os outros vão me achar que eu sou um médium mais respeitado. Tudo por vaidade, filho. Quem incorpora por vaidade, filho? Achando que vai virar modelo do astral. A mediunidade, então, é um dom natural que, por haver consciências inteligentes orquestrando-a, deve ser permitida aflorar no tempo certo. Tudo que acontece é no tempo certo, porque é o pai que coloca tudo na sua vida na hora certa. É. Você pode não acreditar que é a hora certa, mas você não sabe o que é a hora certa. Ai, o pai é que sabe. Ai, assim de fim. Dúvida: é possível o médium que não está em desenvolvimento ajudar no plano espiritual dormindo? Escrever, se você também não sabe. Tá ficando meio complicado, né, Dipi? É chamar o outro pra dar carona a pé. Então, basicamente, quem dorme tá dormindo, né, vô? Não é, Dipi. Ah. Eles podem estar, não sei, chama de desdobramento. Pronto, daí ainda vai dormir. Ele não necessariamente vai estar ali ajudando. Ele pode estar ali dando uns rolês sem saber onde está, pode estar encontrando com uns amigos sem saber, pode estar entrando nos becos sem saber. Pode ser chamado para alguma coisa, pode só estar dormindo. Isso é tudo relativo, enfim, não tem como ver tu vai ter da certeza. É, cada um é cada um. Claro. É assim, filho. Então o senhor está dizendo, depende, tem que saber. Dormir não leva sempre a ajudar. Há várias atividades com que se ocupar. É, você tem muita coisa pra fazer, filho. À toa você não fica. Mas o que você fica fazendo também, Petulé não pode falar. Se Petulé não sabe a certeza, né, meu filho? Claro, à toa não se fica, né, pô? Nunca fica. Então, às vezes dizem que é importante fazer uma oração antes de dormir pra criar uma sintonia boa. Isso é bom. É? É bom que na hora de você dormir, se você se dobrar no corpo, pelo menos você vai estar com uns furaninhos bons, né? É, pelo menos vai ter boa companhia pra tomar um café. Vamos estudar um ponto com o senhor, como o senhor gosta do cantado, né? Sim. Então o senhor conhece esse? Adorei as almas. E as almas me atenderam. Adorei as almas, as almas me atenderam. É a santa alma, tá da xinjala. Ai, já me entendi, eu me entendi naquele homem no caminho de voz mexer, as almas e as almas me atenderam. Ai, tudo aquilo que a gente chama com amor te responde com amor, de filho. Pronto. É simples. Tudo aquilo que você chama com amor te responde com amor, de filho. Nossa. É a lei da sintonia, avô? Sim, filho. É a lei do plantar e colher. É a lei da ação e da reação. É a lei do buscar e achar. É a lei do quem bater atende. É a lei de juntos, filho. O universo, ele conspira a favor de quem conspira a favor dele, filho. É assim. Questão, tem como eu incorporar mesmo não estando numa gira? Cantinho sozinho rodando, nem corpo não é girando. Mas você tá dizendo que você só lhe gira de casa de terreiro que você pode incorporar e que você consegue, de filho? É. Pelo menos eu conheço muita gente que faz o contrário, né? Que não incorpora na gira e que incorpora em outros lugares. Então, parece que sim, né, Divi? mediunidade não depende do lugar. Mediunidade só depende do seu coração. Ai, sabe por quê, filho? Ah. Se você depender da sua mediunidade para ajudar alguém, você vai poder ajudar em qualquer lugar. E se você se acha que só num lugar fixo você pode executar a sua mediunidade, você vai se privar de ajudar os outros. Compreende, gente? Claro. A ajuda ela tem que ser feita na onde ela for necessária. A ajuda nunca pode ser condicionada, viu? A ajuda nunca pode ter local nem hora certa. É na hora que o ser humano precisa dela. Ela chega, viu? Não tem hora e nem lugar para se amar. Ajuda nunca pode ter local e hora certa, amor. Jamais, filho. Cristo não marcou horário para atender ninguém. É na hora que precisa, ali estarei. Onde me chamarem, ali estarei. Onde estiverem meu nome, ali estarei. Onde necessitar, ali estarei, filho. É assim. Claro, sim. Aí a pessoa que ouviu isso vai dizer o seguinte: então, vô, se eu incorporo Maria Redonda e tô na balada, e o meu amigo cai ali de overdose ou de beber demais, eu posso chamar a avó pra dar um passo nele e melhorar ele? Ai, difícil! Hoje não aprendeu da parte, não? A mesma condição que ela para dar parte. Não precisa de incorporar ela, não. Pode só chamar ela do seu ladinho e pedir que ela te auxilie na força que você quer que ela leve aquele fulaninho e faça o passo assim mesmo, filho. Então o vô não aconselha só porque é médio incorporar em todo lugar só porque precisa. Não, filho. É diferente. Uns precisam, outros necessitam. Essa é muito diferente. É. Os que precisam é aqueles que acham que estão necessitados. E os que estão necessitados é aqueles que acham que não precisam de mim. É assim, filho. É assim que acontece. Vô, onde o senhor está agora? Agora eu estou aqui. É muito óbvio, né? Não é? Estou aqui no meio do cheiro. Tem espírito que para incorpora a distância? Mas enfim, incorporar a distância, pelo menos que tu vê, acha meio complicado, né? Incorporar é complicado, né, filho? Ah, tem gente que vê a diferença. Tem gente que não sabe o que é. E receber uma intuição e você tá ali presto pra incorporar, filho. Por quê? A intuição, ela não precisa tá do seu lado. Puxa, não vídeo, filho. Mas pra mim incorporar não chega, filho, eu tenho que estar no mínimo um pouco pertinho, né, filho? Como é que eu moro no seu ouvido baixinho de longe, de filho? Ai, não vai ouvir nada. Esse filho é aqui. Questão. Por que tenho a sensação de que tem algo estranho em casa? Ai, porque o senhor mora aí, de filho. Ai, eu não te falei que o senhor é tudo estranho. Se tem algo estranho, de filho, olha ao seu redor. Veja o que você vem nutrindo no seu coração e as companhias que você vem aguardando no seu lar. Só isso, filho. Nossa. Se tem algo estranho, veja o que você vem nutrindo no seu coração. Sim. E aí você vai descobrir o que te aguarda no seu lar. Nossa, claro. Daí a pessoa diz assim, porque às vezes eu fico sempre com a sensação que tem alguém do meu lado olhando pra mim. É porque tem mesmo. A gente está constantemente vigiado. Agora o que está te olhando, eu já não cheguei, filho. Normalmente coisa boa não incomoda, né? A gente, filho. Eita, que muito. Lá em casa sempre sai briga. Sempre fica a gente doente. É culpa de obsessor? É o obsessor que tá brigando, né? E mesmo se fosse, filho, o obsessor já tá com cheiro porque o cheiro deu uma abertura pra ele tá de perto do cheiro, filho. A culpa nunca é do obsessor, a culpa sempre é do obsediado. É ele que dá liberdade pra ele atingir seus pensamentos, filho. Você é a causa dos seus problemas, não bota a culpa no outro, não. Ai, é de inquieto, filho. Então, como fazer pra melhorar isso e não dar liberdade pra ninguém atingir seus pensamentos? Não tem como. É impossível ninguém atingir seus pensamentos. Ai, o que a gente pode fazer é escolher o quem que você vai dar liberdade pra atingir seus pensamentos. Vou dar liberdade, dê liberdade pra quem você confia que entra no seu coração e na sua cabeça. É assim, filho. Se você não confia, não dá liberdade. E aí a pessoa pergunta, então como que eu vou saber pra dar abertura pra espírito bom? É ter pensamento bom? Pensamento ruim é que não vai ser, né, de filho? O universo te devolve, de filho. De alguma coisa boa, de alguma coisa boa. É assim. Olha essa questão. Qual conselho o Pai Joaquim da Senzala pode nos dar para lidarmos com nossa vaidade, ilusões e orgulho? Ai, aprendendo a lidar com o seu amor, com a sua humildade, com a sua caridade. Se ame mais que você não vai ser vaidoso. Seja mais caridoso que você não vai ser orgulhoso. É simples, é só trocar um pelo outro. Tudo que você não quer ser, mas o contrário, de filho. Ai, o problema é que você não pensa. Não quer ficar triste? Fica feliz. Não quer ficar com raiva? Fica alegre. É só trocar um pelo outro, de filho. É muito simples, mas você complica. Tudo que você não quer ser, faça o contrário. É. Não quer ser triste, seja feliz. Como ser feliz? Não ser triste. Ai, que piadinho. Claro que sim, uau. De que forma podemos respeitar o preto velho que nos acompanha? Tudo que está à sua volta, de filho. Aquilo que você faz com você faz com os outros. Ai, piadinho, de filho. Olha essa questão. O que seria certo fazer para encontrar um terreiro que seja de verdade mesmo, não de Kyung incorporando, enganando gente de pouca experiência? Mas, filho, primeira coisa. O que que você é um terreiro? Tinha um banda que você pode confiar, né, filho? É, olha aí. Tudo vai depender de qualquer sua intenção pra buscar aquilo, né, filho? Depende do quê? Da intenção que você tem pra buscar aquilo, né, filho? Se você tá com a intenção de não querer ajudar os outros, de se melhorar, de não fazer a caridade, né, filho, você pode ter certeza que vai ser nesse tipo de lugar que você vai se aumentar. Agora, se você tá buscando de coração, né, filho, primeiro passo, não julgar. Vai de coração aberto, de filho. Para de escolher. Para de escolher. Procura que uma hora te acha. Seu coração. Mas eu sabe onde se sente em paz. Não é preto velho que sabe, não. Então, vô, o senhor disse alguma coisa do sentido assim. Depende da intenção e da sintonia. Leva o amor que a porta certa abre. Nunca julgar é o primeiro passo para achar a rua do terreiro ideal para você. É praticamente isso. É, vô. Ai, falou mais bonito que pedra ainda. Trembão, vô. É bom, mas tá demais. Graças a Deus. Tem muita gente com medo de muita catástrofe natural, vô. Faz sentido trazer esse medo pra dentro do coração e carregar esse peso na jornada? O que que prejudica vocês que vocês não têm medo de vir? Natural não, a gente tá com medo de perder a casinha, perder o carrinho, perder o conforto. Ai, perder a vida boa. O sofá baixinho. Ai, a cama que faz machado nas costas. Ai, a gente tá com medo da natureza não, a gente tá com medo de perder os seus bens material. Então as pessoas temem é perder a vida boa. É. Lembrando que a natureza nunca faz nada que não faça com ela. É. Muita gente acredita que estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Qual consequência teria isso para o nosso planeta? E para o plano espiritual? Olha o que a pessoa quer saber. Que aconteça entre vocês, enfim, começa por você mesmo, enfim. Começa por você parar de julgar os outros. Começa por você disseminar o amor, disseminar a paz e seja mais um pra dar força pra isso não acontecer, enfim. Em vez de ficar querendo saber como salvar o seu. O que você está querendo é só saber interesse o pobre pra tirar o seu da reta, enfim. Agora, que o que está acontecendo amanhã, Gifinho, é propósito de Deus, Gifinho. Não é propósito seus. Preocupa com o que você pode fazer de bom hoje e esquece o que, é que pode acontecer de mal amanhã. É assim. Pode-se dizer assim, vô, a guerra começa, portanto, no julgamento de cada um. E é em cada um que ela pode ser evitada. Perfeito, Gifinho. Cafezinho pode ser interpretado como uma palavra de compreensão. Ai, sim, filho, como um gesto de amor, como um gesto de carinho, filho. Pode ser interpretado como uma gratificação, filho. O cafezinho é tudo de bom. Ai, assim, filho. Se os preto velhos são tão bons, por que eles não encarnam para ajudar na transição planetária? Olha o tanto de ajuda que vocês vêm dar pros outros encarnados aí. Claro. As ajudas que você dá é ofender, julgar. Essas ajudas aí não servem pra nós. É ajudar o outro a ser mais orgulhoso. Cada um consegue ajudar de onde tiver, de filho. O problema é que vocês acham que ajudar é só fazer as coisas que estão aqui e esquece de que a ajuda vem de lá primeiro. Olha aí. Questão. Sou doutrinador em casa espírita. E me sinto superior a um bandista e pai de santo. Como eliminar isso de dentro de mim? Primeiramente, pare de doutrinar, né, Jefinho? deixou. Volta a ler tudo de novo. Volta a aprender tudo de novo, que deve ter alguma coisa que você pulou. Volta lá no Evangelho Bem-Aventurado, deixa eu ver aqueles que são humildes. Volta tudo, gente, que você pulou a principal parte. Preta Velha chegou na minha mesa branca e eu a expulsei porque são espíritos não evoluídos. E hoje sinto remorso. Como apagar isso dentro de mim? Pode amar a Preta Velha porque ela não tá com raiva do cheiro, não. Quem guarda remorso é o cheiro, não é nós. Conversa com ela que ela vai te explicar e ela vai te desculpar, sim, filha. Mas não guarda essas coisas, não. Pelo contrário, o que você tem de remorso, Gifia, usa como forma de gratificação e transforma isso em boas ações para o próximo. Assim seu remorso vai baixar. Olha aí. Transforme seu remorso em boa ação. Eu sinto incomodado porque o Preto Velho sabe que casa espírita não é lugar dele se manifestar e eles ainda vão lá. Por que vocês fazem isso sabendo que é desrespeito? De respeito, de filho, eu achei que ele ia julgar o seu Preto Velho. Não existe hora e nem lugar pra fazer caridade, não, de filho. E se passou porque o dirigente espiritual daquela casa permitiu. Tu tem uma ordem acima da lei, de filho. É. A ordem é lei suprema, de filho. Nós não desobedecemos aquilo que nós não podemos fazer. Por que que em vez de você perguntar por que que o Preto Velho te desobedece, porque você não procura saber qual que é a intenção dele primeiro, de filho? Desde quando o Preto Velho não pode ajudar na casa espírita, de filho? Tá onde, de filho? É o Preto Velho que a pessoa criou na cabeça dela, né? Que é, que tem atavismo cultural, que não evoluiu, que acredita que é um escravo ainda. Então não é o Preto Velho, filho. É o que ele criou na cabeça dele que tá querendo incorporar. É simplesmente lítio. É assim, filho. Questão. Às vezes eu durmo e faço viagem astral, mas quando volto não consigo lembrar de nada. Por quê? É porque o que você já fez já tá feito, filho. Tem pra que ficar lembrando. Que a mão direita não sabe o que a esquerda tá fazendo. Se o que você faz aqui, você já gosta de se vai descer, imagina se eu vejo o que você faz de lá. Aí. Para de preocupar com o que você faz, filho. E simplesmente faça. Boa. Deixa pro pai maior se preocupar com os méritos que você tem de receber. Agora, algumas pessoas, que é o meu caso, vou, às vezes eu tô com muito sono, eu fecho o olho, eu vou pra algum lugar, vejo alguma cena. É muito nítida, é muito claro, depois volto, consigo descrever. Isso é um tipo de mediunidade, né? Pronto. E quando isso aflora naturalmente, é uma coisa com que se trabalhar, não é? É uma bênção e mais uma responsabilidade para você, né, de ver. É assim. Por que o Preto Velho pede para fazer banhos? E como eu já me tornei uma pessoa mais evoluída, ele continua me pedindo os mesmos. Aí a pessoa diz assim, ele continua me pedindo os mesmos banhos. Olha lá, e aí, pô? Ai, meu filho, o seu banho é diferente do nosso, por quê, filho? Por que é? Se você já cansou de tomar banho no seu chuveiro, por que você continua tomando o mesmo todo dia, então? Você tem que tomar um banho diferente todo dia, filho. Olha aí. A água é a mesma. Olha aí. A sintonia é a mesma. Ele está dizendo assim, vó, que quando no começo ele ia no terreiro, vocês receitavam banho de determinada erva. Agora, se ele já está evoluído, por que que vocês ficam recomendando o mesmo banho de quando ele não era evoluído? Porque a batata é a mesma coisa, gente. Você limpa a sujeira do seu corpo todo dia com um sabonete diferente? Não. Por quê? Olha aí. Sujeira é sujeira, né, irmão? E se eu usar um sabonete diferente, que diferente é que vai fazer? Eu te vi pra mesma coisa, de filho. Cada banho tem sua utilidade, de filho. Não é porque você vai tomar um banho de descarrego que um dia tem que encher de guiné e alecrim, outro dia tem que encher de arruda e alfazema. Não, de filho. O banho, de filho. Se pergunta uma coisa só, de filho. O banho que você tomava quando você começou ajudava? Sim. E o que você toma agora ajuda? Sim. Então pode, de filho. Pode reclamar. Seja grato com o que tem. O pai de santo queria vir defumar minha casa. E eu fiquei com medo. Como devo me sentir nessas ocasiões? Feliz, filho. Feliz com qualquer ocasião, Gito. Não tá afim, um beijo, ué. Mas além de que, se você deixar ele defumar pra ficar lá resmungando depois? Ele é satisfeito com tudo. Não quer, não faz. Quer, faz. É assim, filho. É, entendi. Sente no coração. Não adianta nada deixar ele defumar e aí ficar lá. É. Nossa senhora, ele defumou essa merda. Nossa senhora. Olha minha casa que cheira de fumaça. Nossa senhora, minha roupa que tava no varal fumachada. Nossa senhora. Mas é melhor não defumar mesmo, né? Claro. Quietinho, filho. Não consigo me encontrar e estar em paz em nenhuma religião que eu procuro. Não consigo criar raízes em uma casa de religião. A culpa é minha de ser um pau que nasceu torto? Mas enfim, não existe pau que nasce torto não, enfim. Existe pau que ainda nasce sua utilidade. Você ainda não achou uma religião que te aceita, de filho? Se aceite primeiro, que aí depois qualquer uma vai te ajudar. Então, o passo inicial é aceite-se e permita que isso baste. É, de filho. Primeiro, qual o motivo de Gifio procurar uma religião, de filho? Ó, o Nego Gesso falou assim, precisa procurar a religião pra se religar quem não se religou ainda. Desligado, de filho. Procura qualquer cantinho e pelo menos vai buscar a sintonia. Depois você acha uma que te convém mais. Mas eu tenho uma coisa pra dizer sobre isso, de filho. Ah, que é, avô? Eu nunca tô encontrando dinheiro que esse outro macho disse, viu, de filho? Sim. Só tô dando uma pauta, porque Petrovei sabe a intenção boa que ele colocou. É, e Petrovei vai dar a opinião dele também, tá, de filho? Sim, lá tinha outro contexto também. Sim, isso mesmo. Pronto. Exatamente. Todo tem um pachado antes de ser falado. Não existe, filho. Ninguém que tem esse poder de se desligar de Deus, filho. Quem é o Xens? Não. Xens ainda só ainda não conseguiu estabelecer sua comunicação de uma forma que você consiga sentir, filho. Mas desligado você nunca tá. Você sempre tá com o fiozinho grudado no cheiro. Mas você ainda tem que descobrir, filho, qual é a voltagem de energia necessário para te dar um movimento, filho. O quanto que você ainda está precisando de conexão para você se descobrir, filho. Só isso. Claro. Tá faltando estímulo, filho. Basicamente, o senhor está dizendo que não existe ainda esse poder de se desligar de Deus. Quem são vocês? Vocês não têm essa autoridade, não. É exatamente por estar ligado a Deus que você está aqui, gente. E é exatamente por estar ligado a Deus que todos estão em todos os lugares que eles estiverem. É assim, filho. Comenta essa frase, vô. Do empregado de minha tia. A dizer assim. Como é que a senhora tá? Ela dizia assim, eu tô melhor que os que estão pior que eu. Ai, isso é uma fase pessimista e otimista ao mesmo tempo, né, filho? Quanta contradição, né, de filho? Virou até um paradoxo. Aí. Tô melhor que os que estão Olha, Bob. Sempre vai ter alguém melhor do que o cheio e alguém pior do que o dele, filho. Mas você tá satisfeito de estar melhor do que os que estão pior. E não tá incomodado de estar pior do que os que estão pior, então tá bom. Essa aí fala a sua língua, né, vó? Com certeza. Ai, ele não veio da antiga. É verdade. Nega velha das antigas. Ai, antiga. O vó até viu ela no mental dele ali. É uma pessoa muito querida e carismática, viu, vó? Que Deus abençoe e ilumine os caminhos dela sempre. O senhor sabe que ela sempre trazia um sorriso no rosto. Então, vó, parte do estar bem e preparado para a vida é ser otimista? Ai, aquele que é otimista não tem motivo para te ofender, filho. Se eu tiver de tudo uma possibilidade para estar melhor, filho, por que se preocupar com as negatividades que te faz pior? Em tudo você tem uma oportunidade de sorrir e de estar feliz, filho. Olha aí. Pode acontecer das entidades que trabalham conosco não aceitar determinada casa de Umbanda e direcionar a gente para outra? Pode, filho. Às vezes a sua entidade ela não se identifica com a linha de trabalho de outras casas, filho. Mas isso é você não julgar as outras casas como sendo ruim simplesmente porque a sua entidade não quer trabalhar lá. Isso são coisas diferentes, filho. Às vezes não está preparado lá para você conseguir participar de tal caixa de tal outra, filho. Mas não é porque não te convém, viu, que você deve ir falando mal, filho. Vai lá. Se a sua entidade não quer, filho, e ela te fala o porquê, filho, porque também tem que falar, filho. Porque eu vou te dar uma historinha breve do meu cavalo, filho. Fala. O meu cavalinho, filho, não trabalha em casa de humanos, filho. Porque ele ainda não se identificou com nenhuma casa de Umbanda, filho. Mas não é por isso, filho, que ele fala mal das casas de Umbanda. E também, filho, ele sabe o porquê dele não tá lá. Ele sabe o porquê de não comer. Aí vem a entidade dele e fala, você ainda não tá preparado para trabalhar nessa casa, filho. E aí ele simplesmente fala, tudo bem, mas por quê? Ah, é boa. E a entidade vai falar, filho, porque você ainda não tá preparado, filho. Simplesmente por isso, filho. É nunca falar mal. Não é porque você não faz algo que você deve mal dizê-lo. É respeitar, filho. E simplesmente entender que não é o seu caminho. Nossa. É assim, filho. Ai, meu pai. Certa vez o Mirim falou que para ajudar um irmão, um amigo que passa por droga, é trazer consciência. Porque ele ainda não sabe que está errado. E aí ele acha que está, e todo mundo sabe que está, mas ele mesmo ainda acredita que é bom fazer porque se soubesse que é ruim, não faria. Pergunta, o que posso fazer por um amigo que passa por problemas com droga? Ai, ama ele, filho, tenta mostrar o caminho da luz. Mostra pra ele que o bom é melhor que o ruim. É simples, filho. E outra coisa, filho. Pensa o seguinte também. Cabe a você tirar os amigos da droga, filho. Ah, olha aí. E se não for despreparado no seu caminho, filho? E se for algo que ele tem de baixar, filho? Simplesmente chame a sua boa intenção, mas nunca tente convencer alguém de fazer algo que pra você é bom, filho. Simplesmente é isso, filho. Ou seja, coloca boa intenção em tudo. Tenha perseverança. Mas saiba que quem resolve é Deus. Exatamente, filho. Deus que sabe. Ai, eu não sabe de nada. É bem antigo, filho. Quando acontece qualquer problema, seria cabível a gente dizer, Deus é que sabe? Ai, é cabível, filho, Deus é que sabe, mas eu digo que não. Ai, filho, é assim que funciona. É simples, filho, é assim. Ele sabe, mas quem resolve é o jeito. E é assim, filho. karma fica pesado demais com determinada pessoa e a gente quer abrir mão da situação? A gente corre o risco de ter que cumprir a prova de novo? Divino, karma seu, que você está achando muito pesado e não quer pagar, é isso, gente? É. Hoje do lado de lá falou que tava conta e aqui hoje tá mudando de ideia. E aqui eu sei que faz, filho. Se você for acumuladinho que dá conta, fica maior, de filho. É só jogar na matemática. É assim, de filho. Ai, ai. O carro é seu, do outro lado você disse que dava conta. Tá querendo mudar de ideia? Eu tinha, filho. Por que alguns filhos de sangue são mais rebeldes do que outros? Sendo que o amor é e a dedicação foi o mesmo. Tá falando por que alguns filhos é mais rebelde do que os outros que é filho também, mamãe? Isso. Cada um vê o mundo de uma forma, gente. Ah, um pode ver de forma positiva ou de forma negativa. Um pode ver que tudo sorri ao seu favor e o outro pode ver que tudo está a contra você, filho. Tudo vai depender da forma que o outro vê o mundo. Você pode querer mostrar o que ele quiser, mas ele também só vê o que ele quiser. Você pode mostrar que o mundo é bonito, mas se ele vê que o mundo é feio, filho. O que vale é o que ele vê, não é o que você mostra, filho. Cada um tem os seus próprios olhos. Graças a Deus. Estamos aqui, chegando próximo dos minutos finais. Uai, filho. É mãe, já? Já, não foi, irmão? Deu tempo nem do vento esfriar o café de negro. Ai, filho. É assim. É assim que é, né, avô? Tem que ser, de filho. É assim que é, porque é da vontade de Deus, vô? Claro, de filho. Se não for da vontade de Deus, assim não seria. Qual que seria a sua mensagem final para o encontro de hoje? Ai, Deus é que sabe, de filho. Lá. Ai, mas eu sei que resolve. Oh. Não espere em Deus aquilo que só depende de você, filho. Faça por você que Deus abençoa. É simples. Se você não fizer, filho, ninguém vai fazer por você, filho. É assim. Olha aí. Deus é que sabe, mas é você quem resolve. É, filho. Preto bem que não é. Preto bem mal tá conseguindo pendurar na bengala dele, mas não é resolver o problema dos outros. Graças a Deus. É assim, filho. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de estudo com vós, pai. A gente é que agradece, filho, pela oportunidade de passar para a frente, né, com o velho, filho. Graças a Deus. Até uma próxima oportunidade, vô. Até uma próxima, filho. Que as três almas benditas e entendidas iluminem o caminho de vós, Michê. Quem vem lá de tão longe, são os preto velho que vem trabalhar. Quem vem lá de tão longe, são os preto velho que vem trabalhar. Oi, dá-me força, pelo amor de Deus, meu pai. Oi, dá-me força, puxa, pai, o cheiro. Não ia, de filho, sabe o meu velho, sabe a três almas benditas e entendidas? Mas não cabe de voz, me chame, filho. Adorei as almas. Ai, tem gente me cantando por Deus, de filho. Já assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. E graças a Deus.